Um alô especial. Eu sei que tem gente aqui, ó. Alô Salinas, Conceição. Alô Cairu, aquele abraço. Estamos chegando, gente. Eu gosto quando bate a madeira, brigacinha por besteira, tudo isso pra chamar minha atenção. Bota o som no volume 30, bate a panela, abre a cortina pra me acordar. Hoje o dia são pior, é que eu sou gamado nela. Vento grave agora, vento a bela e a fera. E o pior é que a gente se combina, nossa guerra de amor é na cama que termina. Pisa mais que eu gosto, pisa pra doer. Quanto mais você pisa, eu grudo em você. Pisa mais que eu deixo, pisa em meu coração. Sou escravo do desejo, me faz de pano de chão. Pisa mais que eu gosto, pisa pra doer. Quanto mais você pisa, eu grudo em você. Pisa mais que eu deixo, pisa em meu coração. Sou escravo do desejo, me faz de pano de chão. Alô, só prazer! Alô, Vado Mendes, seu cara, meu irmão! E juntos somos um só! Eu gosto quando bate geladeira, brincadeira por besteira, tudo isso pra chamar. Ó, pra galera embaixo! Bote som no volume 30, bate a panela e a coxina, abre todinho! Hoje o dia são pior, é que eu sou gamado nela, feito grave e amor. Feita bela e a fera. E o pior, é que a gente se combina, amor. Nossa guerra vai pra onde? É na cama que termina. Pisa mais que eu gosto, pisa pra doer. Quanto mais você pisa, eu grudo em você. Pisa mais que eu deixo, pisa em meu coração. Sou escravo do desejo, me faz de pano de chão. Pisa mais que eu gosto, pisa pra doer. Quanto mais você pisa, eu grudo em você. Pisa mais que eu deixo, pisa em meu coração. O escravo do desejo, me faz te fazer. Vamos lá, Anderson. Alô, galera de Ilha de Maré, Porteiro. Essa galera gostosa aí, Bananeira, Caboto. Alô, parceiro.